No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21 horas com Diamantino Teixeira, Expresso. Aqui mesmo, na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Na Antena Web não pode perder uma das mais importantes contagens decrescentes. Top 30 das gravações mais incríveis do mundo. É o resultado de uma recolha musical de arquivos sonoros desde 1860 e que reúne os 30 arquivos mais capazes de o surpreender. Músicas e outros arquivos sonoros estão presentes nesta compilação, neste Top 30 que a Antena Web leva a cabo. Nos dias 13, 20 e 27 de março, no programa Sonoplastia, aos sábados às 15 horas, Top 30, de 10 em 10, aqui e só aqui, na sua Antena Web. Seja bem-vindo a mais uma emissão deste Lusitana Paixão. É o seu programa de música portuguesa que vai aprovar todas as sextas-feiras às 14 horas. Na passada semana não foi assim, foi uma exceção à regra, mas esta semana cá estamos nós às 2 da tarde, aqui na Antena Web. É só música portuguesa que passa até às 4 horas. Ora, hoje vamos voltar ao normal, depois de termos feito uma edição especial para música portuguesa na Eurovisão. Mas música normal, enfim, aliás, nós voltamos ao normal, mas, enfim, iniciamos de uma forma diferente. É verdade, vamos ficar com as belas músicas dos anos 80, não vai ser assim a emissão toda, mas vamos dedicar-nos nestes primeiros minutinhos a estas músicas fantásticas. Então vamos ficar em primeiro lugar com uma música que não é muito conhecida, mas a cantora é, quanto mais não seja por ser jornalista, estou-me a referir, que grande confusão, não é? Uma música que não é muito conhecida, de uma cantora que nem é por ser cantora, é mais por ser jornalista. Estou a falar de Manuela Moura Guedes. O tema chama-se Cocktail Party e é um tema, enfim, é um tema muito giro. Depois vamos ficar com o grupo de baile e aquela música fantástica, o perfume Patchouli. E depois vamos finalizar com os Sétima Legião e Sete Mares. São então os três temas que vão abrir esta emissão do Lusitana Paixão, porque nós aqui também nos dedicamos à música antiga. É verdade, nós hoje vamos nos dedicar também aqui à música, enfim, dos anos 80. Vamos ter-lhe uma atenção especial. Não vai ser exclusiva disto, mas vamos ter-lhe aqui hoje uma atenção especial. Espero então que esteja a ter uma ótima tarde ou um ótimo início de tarde. Eu vou seguir consigo até às 4 da tarde. Aceito o meu convite, nem hesite.

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Nos anos 80, vamos agora ouvir, por exemplo, o UHF com a Rua do Carmo, o mítico tema dos míticos UHF com o tema Rua do Carmo, uma música fantástica. é indescritível este tema. Vamos depois chegar com o GNR e CEE para ficarmos por fim com a música dos Doutores e Engenheiros, Outra Margem. São estes os três próximos temas que seguem nesta emissão do Lusitana Baixão, que vai para o ar todas as sextas-feiras. Já sabe, hoje são 12 de março e eu sou o Carlos Bonaparte e tenho todo o gosto, todo o prazer em estar deste lado a fazer-lhe companhia. Continuamos neste estilo musical, nesta era, a era dos anos 80. É uma era musical onde há muito, muito para explorar. Aqui em Portugal também. E a Antena Web pode dar-se por feliz, porque temos hoje muito por nos explorar. Nós, se quisermos, podermos ir bem às raízes dos anos 80, dos mais variados estilos musicais, desde arranjos folclóricos e grupos populares, até ao pop rock dos anos 80. Felizmente temos esta possibilidade de escolha. Vamos ficar pelo pop rock, como disse então, com os UHF e Rua do Carmo, GNR e CE. E por fim, a música dos Doutores e Engenheiros, Outra Margem. Anyway.

estou eu outra vez, Carlos Bonaparte, como aliás já vem sendo costume, vem sendo mesmo regra, sem exceção até agora, na apresentação deste programa, do Lusitana Paixão. Hoje estamos a abordar a década de 80, mas não vamos ficar por aqui. Vamos, já de seguir, estendermos para a década de 90, vamos também daí abordar alguns temas e artistas que, entretanto, foram surgindo no panorama musical português. Mas, para já, vamos ficar ainda nesta década de 80, até porque são quatro deliciosas músicas, aquelas que nos vão enviar para um pequeno bloco publicitário. Estou-me a referir aos seguintes temas: Playback, de Carlos Paião. Depois, a música Estou Além, de António Variações. E ficamos ainda com os míticos grupos Táxi e Heróis do Mar, com Cairo e O Amor, respectivamente. São então estes quatro temas com os quais eu finalizo esta primeira parte do Lusitana Paixão. Recordo então os temas e respectivos intérpretes. Carlos Paião com Playback. Ainda a voz de António Variações e Estou Além. Depois os Táxi com Cairo. E ainda, e para finalizar, os Heróis do Mar com O Amor. Fique bem, fique com a Antena Web e eu volto depois de um pequeno bloco publicitário. consigo compreender. Sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Cidade internacional.

Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Esta semana há especial de História da Cruz. Não perca na Antena Web 1h30, 90 minutos da mais espetacular radionovela a passar aqui na Antena Web. Sexta-feira às 22 horas em tempo de teatro. Especial História da Cruz na Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Ora, e cá estou eu de volta nesta emissão do Lusitana Paixão, o seu programa de música portuguesa. Geralmente música ligeira, mas hoje estamos a dedicar-nos a outro estilo de música. É um estilo mais erudito, ou até um estilo mais... Enfim, pronto, é um estilo diferente o que hoje aqui abordamos na Antena Web e nesta emissão do Lusitana Paixão. Mas vamos agora esticar-nos um bocadinho para a década de 90 para ouvirmos Fala-me de Amor, de Santos e Pecadores, Jardins Proibidos, de Paulo Gonzo, e ainda uma musiquinha de, imagine lá, Paco Bandeira. A música chama-se Quinta Sinfonia e é uma música bem bonita que foi gravada, se não estou em erro, já nestes inícios dos anos 90. São então três boas músicas para abrirem esta segunda parte do Lusitana Paixão. Vamos depois regressar, quiçá, à música dos anos 80 ou até fazer uma viagem a tempos anteriores. É verdade, não tarda muito, vai daqui a pouco ouvir a música dos Filarmónica Fraude de 1969. Mas isso são outras andanças. Para já ficamos mesmo com estes três temas: Santos e Pecadores, Fala-me de Amor, depois a música de Paulo Gonzo, Jardins Proibidos, e ainda Paco Bandeira com a Quinta Sinfonia. Não, não é música clássica, não é Beethoven, é mesmo Paco Bandeira. Fique bem, fique com a Antena Web e com esta emissão do Lusitana Paixão para o dia 12 de março de 2010. Acabei por ter como veio ia dizer: ama-me, leva-me. Outro

grande amor de minha vida, senso, silêncio, paixão, Buñuel, Fellini e Truffaut. Posto luzes da ribalta, música no coração, e tudo o vento levou. E és ainda o que me faz sentir dentro da vida para te cantar. Ando louco para te encontrar. Para te encontrar. Ora, cá estou eu outra vez, depois de ficarmos com Paco Bandeira e também termos ficado antes ainda com Paulo Gonzo e também com os Santos e Pecadores, isto por ordem, de frente para trás. Ficamos, de trás para a frente, ficamos com Santos e Pecadores e Fala-me de Amor, um tema que por acaso deu nome a uma telenovela. Depois também ficamos com Paulo Gonzo e Jardins Proibidos, outra música que por acaso também deu nome a outra telenovela. E também a música agora de Paco Bandeira, Quinta Sinfonia, esta não deu nome a nenhuma telenovela. Enfim. Ora bom, vamos fazer um parênteses na nossa emissão e nestas músicas dos anos 80 e 90 para lhe falar de Filipe Azevedo. Ela vai participar no Festival da Eurovisão, vai representar Portugal no Festival da Eurovisão e isto vai acontecer em Oslo, na capital da Noruega. E nós vamos apoiar a nossa finalista, vamos apoiar a nossa representante. Ela vai nos trazer o tema Há Dias Assim, agora, e em Oslo vai então interpretar esse tema ao vivo. Eu confesso que estou bastante expectante porque aquilo que pude ver no Festival da Canção RTP, Filipe Azevedo promete muito. Não só na representação de Portugal em Oslo, mas também na sua numa eventual carreira musical que Filipe Azevedo siga. Realmente promete. Vamos, sem mais delongas, ficar com esta música, então, de Filipe Azevedo, Há Dias Assim, o tema que vai representar Portugal na Eurovisão no ano de 2010. Há dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por arrimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada, quem te me levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, se há palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei, versos por rimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada, quem te me levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. estou eu com... Aliás, cá estou eu pronto para lhe trazer mais uns 3 temas nesta emissão do Luzes da Paixão. 3 temas que nos fazem adiantar uns largos minutos da nossa emissão. Vamos ficar com os Resistência. Eles que nos vão trazer... o tema Nasce Selvagem. Depois vamos ficar com Sérgio Godinho e Espalhem a Notícia. E por fim vamos ficar com Fausto e Judite. Aliás, Judite é o nome da música, não é o intérprete. Um tema de 1978 do álbum Histórias de um Viajeiro. É um tema também que não é muito conhecido, mas é um grande tema, é uma grande música. Ficamos então com estes 3 temas, recordo. A música Nasce Selvagem, dos Resistência. Depois ficamos com Sérgio Godinho e Espalhem a Notícia. Para finalizarmos com Fausto e o tema Judite. Depois eu volto e depois sim vamos aos Filarmónica Fraude. Para já, são estas 3 musiquinhas. Eu volto depois destes minutinhos de música para lhe dar um bocadinho mais de conversa e dar-lhe a dica para os próximos 3 temas. Para já são estes. Fique bem, fique com a Antena Web. Esperaram um ano por este concerto. Foi o tempo que demorou. Obrigado.

uma outra, recordas-me a outra, senhora. Tu lembras-me a louca da velha Judite, às voltas pela cidade. Sorris como os apaixonados na falsa clarividência do chato abstêmio. Esperas paciente no tempo, pairando no voo terrível da árpia. Percorres na mecha à distância, herdaste do clã os carros arpeados. Escutas na bisbilhotice a conversa dos outros que não te conhecem. Tu podes levar-me o que queiras, tu sabes qual é o meu código postal. Mais tarde acertamos as contas, zelosa Judite, larga-me da mão. Judite, recordas-me a outra, do tempo da outra senhora. Tu lembras-me a louca da bruxa Judite, rondando a minha cidade. Estou eu outra vez, depois de ficarmos com estas três musiquinhas. Recordo os nomes, só se porventura se esqueceu de algum e se quiser saber que músicas é que acabaram de tocar. Aí vão elas: Resistência com o tema Nasce Selvagem, depois a música de Sérgio Godinho, Espalhem a Notícia, e por fim Fausto, um tema de 1978 chamado Judite. Vamos para um intervalo, mas antes temos mais três músicas para lhe dar. A primeira é dos Filarmónica Fraude. Peço desculpa. Música dos Filarmónica. Está difícil. Filarmónica Fraude. O tema Quando Eu Era Pequenino. Depois o tema do grupo académico João Paulo, com o tema E Eu Tão Só. E para finalizarmos, uma música mítica do grupo de ação cultural Alerta às Armas. É um grande tema de 1974 e é desta maneira, entre os anos 60 e 70, que finalizamos mais uma parte, a segunda, do Lusitana Paixão. Eu volto depois dos comerciais para a terceira e última parte deste programa. Não pode perder, entretanto, estas três musiquinhas, as quais recordo o nome Filarmónica Fraude com Quando Eu Era Pequenino, depois o grupo académico João Paulo e Eu Tão Só, e por fim o grupo de ação cultural Alerta às Armas. Fique bem, fique com a Antena Web, hoje que estamos neste Lusitana Paixão, a centrar-nos na música mais antiga portuguesa, especialmente entre os anos 80 e 90, mas agora também a ampliar-nos para os anos 70 e 60. É assim mesmo, a Antena Web dá-lhe música que mais nenhuma rádio lhe dá. É por isso que nós sabemos que somos um caso sério na radiofonia.

Por fim, vamos ficar com os Conchas e Sonhos e o famosíssimo Ele e Ela, de Madalena Iglesias. Como viu, nada a ver com fado, há aqui esta musiquinha do Zeca Afonso que tem ali a viola, mas não tem a guitarra. Portanto, digamos que é meio fado, não é? Mas pronto, ficamos então com estas quatro musiquinhas e posso lhe dizer que na Tércia Barreto esta música é de 1963, felicidade. A música de Zeca Afonso de 1964... A música dos Conchas, essa não sei exatamente o ano, por isso não vou arriscar a dizê-lo, mas a música de Madalena Iglesias é certo de que é de 1966. Foi inclusive o tema que ganhou o 3º Festival da Canção RTP e que foi, e ainda hoje, é um sucesso. Ficamos então com estas quatro musiquinhas e eu volto daqui a alguns instantes. Como já viu, nós realmente temos muita coisa para lhe dar que mais ninguém lhe dá. Ainda tem dúvidas? Antena App, ao alcance de um clique. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, com meu vestido vermelho, bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O

e ela não é ninguém. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela percebeu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. É chegada a hora de finalizarmos esta emissão do Lusitana Paixão. Foi um prazer imenso estar consigo. Antes de finalizar este programa, só quero deixar aqui uma ratificação. A indicação que eu tenho nesta música da Natércia Barreto, Felicidade, é que... Bom, a música diz aqui, tem aqui um registro que é de 1963. Eu tenho as minhas dúvidas porque esta música participou como Congratulations no Festival Eurovisão. Seja de 68 ou de 78, que eu estou na ideia que é mais para essa data, o que é certo é que a data está errada e eu peço desde já imensa desculpa. Mas, para compensar, vamos ficar com outra música e esta sim de 1969. Não há dúvidas, é a música Chorona de António Galvário e é sem dúvida um grande, grande tema. É um grande trabalho deste artista que ainda hoje está entre nós e canta. Vamos também finalizar esta nossa emissão com outro tema de Pedro Barroso, de 1980, do seu trabalho desse mesmo ano, e que se chama Acordeão. É um tema muito bonito, um tema realmente fantástico, é daqueles temas da música tradicional portuguesa, com o acordeãozinho de fundo e tudo. Uma música muito bonita. E então é desta maneira que encerramos a nossa emissão. Foi um prazer imenso estar consigo, caro ouvinte. Depois eu volto, hoje já não, mas amanhã estarei de volta. Aliás, hoje ainda volto para lhe dar as efemérides no voo noturno. Mas amanhã é que eu estou de volta a sério, com o Sonoplastia e com o Alma Lusa. Não pode perder no Sonoplastia, a primeira emissão do Top 30, a primeira edição do Top 30, que lhe vai trazer amanhã, então, os 10 últimos classificados entre o 30 e o 21. Por hoje é tudo, ou por agora é tudo. Fique bem, fique com a Antena Web. Já a seguir tem tempo, aliás, tem Teatro de Mistério. E já sabe também que hoje não pode perder o especial História da Cruz. São 90 minutos com a sua radionovela favorita. Fique bem, fique com a Antena Web. Saías do templo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Julguei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Julguei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Chorona, chorona, num campo lírio. Ai, me chorona, chorona, chorona, num campo lírio. E quem não sabe